cidade, vejo a cidade, meu olhar sempre na estação, na partida do trem. Se esconde no abandono das aldeias, minha voz fora do tempo, conta histórias vindas da selva, despertando outra cor no céu, do luar do sertão. Dão meu nome vindo de trás dessa serra. Nasci com a chuva de prata, clareando no chão, aqui.